Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Os restaurantes portugueses protestaram hoje contra a taxa de IVA neste setor. Por todo o país, muitos restaurantes não abriram esta segunda-feira em protesto contra o IVA a 23%. Os profissionais desta área de comércio querem que o governo baixe o IVA nesta atividade para 6%, o valor mínimo cobrado. O protesto de hoje foi convocado pelo Movimento Nacional de Empresários da Restauração, que diz que a adesão na região do Minho foi de perto de 90%. A Aresp, Associação de Restaurantes e Similares de Portugal, não se associou ao protesto porque assegura que a situação de algumas casas está tão má que não suportariam um dia de encerramento. 130 crianças de Silves não tiveram aulas nesta segunda-feira. É uma consequência do tornado que na sexta-feira passada varreu este concelho algarvio, bem como a zona de Lagoa. A escola básica de Alvor foi um dos estabelecimentos em que a infraestrutura não oferecia condições para as atividades letivas. A partir de abril de 2012, carros anteriores ao ano 2000 não poderão circular na Baixa de Lisboa e na Avenida da Liberdade, bem como na Avenida de Ceuta, Avenida dos Estados Unidos da América e Eixo Norte-Sul. As regras aplicam-se entre as 7 da manhã e as 9 da noite. A Câmara de Lisboa justifica a medida com imposições da União Europeia. A gasolina está mais cara 2 cêntimos e o gasóleo mais barato 0,5 cêntimo desde a meia-noite de hoje. Com os preços dos combustíveis sempre a subir e descer, os automobilistas portugueses continuam a procurar meios de abastecimento mais baratos. Ir à Espanha ou usar os combustíveis de marcas brancas são as soluções mais procuradas. Em setembro, o número de beneficiários do rendimento social de inserção baixou. São menos 4 mil pessoas que recebem agora este rendimento da Segurança Social. Neste momento, em Portugal, 290.939 pessoas dependem deste rendimento para viver. É no Porto que o número de beneficiários do rendimento social de inserção é maior, logo seguido de Lisboa e Setúbal. 106.196 pessoas têm menos de 18 anos. O aumento do desemprego é uma consequência da crise económico-financeira que se faz sentir em toda a Europa. É esta a opinião do Comissário Europeu do Emprego, que diz ser necessário reforçar o orçamento plurianual dos Estados-membros. Para László Andor, o debate sobre o orçamento da União Europeia é de máxima importância, porque é necessário que os Estados-membros consigam garantir, em meio à crise, o futuro dos jovens, os mais afetados pela onda de desemprego europeia. O líder político do Hamas acredita que o cessar-fogo é possível, mas diz que os palestinianos estão preparados para continuar a lutar contra Israel. Khaled Meshal explica que foi o primeiro-ministro de Israel quem pediu o fim do conflito. O Hamas aceita, mas só se as suas condições forem cumpridas. A primeira delas é que sejam os israelitas os primeiros a parar os ataques. Entretanto, um assessor do governo de Benjamin Netanyahu já veio afirmar que Israel não pediu o fim dos ataques e que se trata apenas de mais uma mentira do Hamas. 12 mortos e 10 feridos. É este o balanço da madrugada desta segunda-feira no estado de São Paulo, no Brasil. As zonas norte e sul da capital paulista e a Grande São Paulo foram os locais onde ocorreram as mortes. A violência neste estado brasileiro dura há vários dias e sabe-se que alguns dos assassinos, já capturados pela polícia, mataram para saldar dívidas de tráfico de droga com o gangue PCC, o primeiro comando da capital. Oliveira Dias Meis vai receber o terceiro Mundial de Futsal Feminino. O evento, que é o maior dentro da modalidade, vai decorrer entre 3 e 9 de dezembro e conta com as participações das seleções de Portugal, Rússia, Ucrânia, Venezuela, Costa Rica, Japão, Malásia e Irão. Além destas, também vão participar as seleções do Brasil e da Espanha, campeã e vice-campeã mundiais da modalidade. Esta prova não tem ainda a aprovação da FIFA. A seleção nacional de rugby subiu 6 posições no ranking da Federação da Modalidade e ocupa agora o 21º lugar. Os Lobos conseguiram esta subida depois das vitórias frente ao Uruguai por 32-25 e ao Chile por 28-22. Portugal tem neste momento 59,63 pontos. Em primeiro lugar da lista da Federação Internacional de Rugby está a Nova Zelândia, seguida da África do Sul e da Austrália. Foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estou de volta. Até lá. Boa noite.